quando ele falou do alto do monte, compondo o mais belo poema da humanidade, era a própria voz do céu, ao oferecer os fundamentos do reino divino em ensinamentos que revelam a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Mas ele não foi simplesmente um cantador ou um poeta, muito mais que isso, ele foi um mensageiro divino, que viveu intensamente a sua mensagem, transformando a própria existência numa carta viva de Deus. Por isso, na questão número 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o modelo supremo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia, o mentor espiritual que o assistia respondeu simplesmente: Jesus. E comenta Kardec: Jesus constitui o ideal de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. A sua doutrina é a mais pura manifestação da lei do Senhor, porquanto, sendo ele o mais puro espírito que já esteve na terra, o próprio Criador o inspirava. A resposta do mentor espiritual e os comentários de Kardec situam Jesus como a mais alta figura da humanidade, missionário divino, médium de Deus. Revela o Espírito Emmanuel, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, que Jesus já era um Espírito puro e perfeito quando surgiu a Terra, massa de fogo incandescente, aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, segundo estimativas da ciência. Foi então convocado por Deus para ser o governador de nosso planeta, com a tarefa de conduzir os espíritos que aqui fariam estágios evolutivos, quais alunos conduzidos a um educandário para aprendizado específico relacionado com as suas necessidades. Somos na Terra, segundo estimativas da espiritualidade, perto de 25 bilhões de espíritos em evolução, 6 bilhões e 400 milhões encarnados, os restantes desencarnados. Somos todos tutelados do Cristo. Jesus é o pastor que nos conduz pelas veredas retas da justiça, segundo a expressão do salmista. E ainda que muitos, quais adolescentes rebeldes e inquietos, desdenhem as suas lições, comprometendo-se em perturbações que fazem a confusão do mundo, permanecemos todos sob controle. E mais cedo ou mais tarde, terminaremos em seus caminhos, amadurecidos pela experiência, tangidos pela dor. Alunos do educandário terrestre, temos recebido a visita de muitos professores, cultos, sensíveis, que periodicamente vêm até nós trazer-nos algo de seus conhecimentos e suas virtudes para a construção do reino de Deus. Sócrates, Confúcio, Buda, Lao Tse, Moisés, Isaías, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, são apenas alguns deles. Vale destacar a figura extraordinária de Moisés, que não obstante incapaz de superar as limitações de seu tempo, foi suficientemente firme no propósito de conduzir o povo judeu pelos caminhos do monoteísmo, criando condições para que a humanidade recebesse a primeira revelação divina, consubstanciada na tábua dos 10 mandamentos da lei, onde está registrado o que o homem não deve fazer. É a revelação da justiça, a demonstração de que os nossos direitos terminam exatamente onde começam os direitos do semelhante. E houve a revelação maior, tão grandiosa, tão sublime, tão definitiva, que o próprio governador da terra decidiu trazê-la pessoalmente, para que fosse apresentada sem mácula em toda a sua plenitude. Foi assim que há 2000 anos Jesus aportava o planeta com a divina revelação do amor. A palavra amor, embora exaltada e decantada hoje mais do que nunca, está repleta de conotações infelizes que a desgastam. Muitos confundem amor com sexo, ignorando a lição elementar de que o sexo é apenas parte do amor e não a mais importante. Aos que fazem do amor um exercício de exclusivismo, sufocando o ser amado com exigências descabidas. Aos que amam, como quem aprecia um doce, gostam do doce porque satisfaz o paladar. Por isso cansam-se logo de amar, porque estão saciados ou porque inspiram-se no desejo de experimentar novos sabores. E há aqueles que fazem do amor um exercício de egoísmo a dois, pretendendo construir o seu céu particular e o resto que se dane. O amor não é nada disso. O amor é muito mais do que isso. Em sua expressão maior, em sua grandeza essencial, o amor é um exercício de fraternidade entre os homens, inspirando a derrubada das barreiras de nacionalidade, raça e crença, para que sejamos na Terra uma grande família, unida e ajustada como só o amor pode realizar. Foi para nos ensinar esse tipo de amor que Jesus veio até nós, renunciando às paragens celestiais para mergulhar na encarnação, na matéria densa, como a ave que renuncia às alturas e mergulha no lodo do chão. Portando a divina revelação do amor, Jesus desde logo supera o choque biológico do nascimento que impõe o esquecimento do passado e apresenta-se desde logo na plenitude de seus conhecimentos e de suas virtudes. É bastante ilustrativo a esse respeito o episódio no templo em Jerusalém, quando Jesus maravilhou os doutores da lei com os valores de uma sabedoria invulgar, inconcebível num adolescente. Em outros aspectos do apostolado de Jesus, identificamos a sua grandeza. Identificamos a grandeza de Jesus na clareza de suas ideias, na extraordinária capacidade de síntese. O Sermão da Montanha é uma obra-prima de concisão e clareza. Em meia dúzia de ensinamentos, Jesus nos apresenta as leis morais que regem a nossa evolução. Identificamos a grandeza de Jesus na firmeza de suas ideias e de suas convicções, exposto ao sacrifício da própria vida por manter fidelidade aos seus princípios. Identificamos a grandeza de Jesus nos poderes que exercitou, sarando enfermos de moléstias incuráveis, transformando a água em vinho, acalmando tempestades, multiplicando pães e peixes, a demonstrar que ele era realmente alguém muito especial. Identificamos a grandeza de Jesus no seu estoicismo diante dos sofrimentos que lhe foram impostos e na admirável capacidade de perdoar não apenas os seus algozes, mas os próprios companheiros que o haviam abandonado no momento extremo, fugindo precipitadamente. identificamos a grandeza de Jesus nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de seu apostolado, marcados indelevelmente pela manjedoura e pela cruz. Aqueles que assimilam as suas ideias, que imitam os seus exemplos, que vivenciam as suas lições, tornam-se por isso mesmo inesquecíveis. Foi exatamente porque assimilou os princípios de Jesus e os colocou em prática que a primitiva comunidade cristã ficaria marcada como o mais legítimo esforço já realizado na Terra pela consolidação dos princípios cristãos e pela edificação do reino de Deus no mundo. Revela o capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos, que descreve as atividades iniciais da igreja cristã em Jerusalém, que a simpatia de que desfrutavam Simão Pedro e seus companheiros, em virtude do piedoso mistério que realizavam na casa do caminho, despertou a ira dos senhores do templo, que os mandaram prender e os submeteram ao açoite. Depois os libertaram, dizendo-lhes, sob pena de morte, que nunca mais pronunciassem o nome de Jesus, nem transmitissem os seus ensinamentos. Revelam os versículos 41 e 42 do mesmo capítulo, que deixando a prisão, Simão Pedro e seus companheiros renderam graças a Deus por terem sido julgados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. E nunca mais, em dia algum de suas existências, deixaram de pronunciar o nome de Jesus e transmitir os seus ensinamentos. Jamais os senhores do templo, do judaísmo dominante, poderiam entender tão corajosa atitude. É que os cristãos não estavam atrelados aos interesses imediatistas. Eles defendiam a causa de Deus, sob inspiração de Jesus, que os conduzia nos mais árduos testemunhos. Com Jesus ensinavam, com Jesus trabalhavam, com Jesus enfrentavam apodos e zombarias, com Jesus sonhavam a construção daquele reino divino, onde todos seriam irmãos, e onde o maior seria o que mais estivesse disposto a servir. Várias razões podem ser evocadas para justificar esse denodo dos cristãos. Em primeiro lugar, o fato de que estavam bem vivas no seio da primitiva comunidade as emoções da ressurreição de Jesus, suas manifestações no colégio apostólico. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Aquele código de ensinamentos, aquele manancial inestanque de bênçãos, era ratificado da forma mais extraordinária jamais vista. Jesus vencera a própria morte. Em segundo lugar, poderíamos evocar como sustentáculo do idealismo cristão o fato de que a primitiva comunidade manteve o intercâmbio com o além, que fora reinstituído por Jesus, revogando a proibição de Moisés. Eram frequentes, no seio da primitiva comunidade, a manifestação dos espíritos superiores que orientavam o movimento, tomadas genericamente à conta de manifestações do Espírito Santo. E eram tão frequentes e envolviam tanto os médiuns, chamados então profetas, que o apóstolo Paulo decidiu transmitir normas disciplinadoras daquele intercâmbio. Na primeira epístola aos Coríntios, ele diz como os médiuns deveriam se comportar, evitando manifestações simultâneas, E se houvesse alguém falando em línguas estrangeiras, que houvesse também alguém para traduzir, porque tudo no processo de intercâmbio deveria ser feito para a edificação. E o apóstolo e evangelista João, na sua Epístola Universal, abordando o problema das mistificações, adverte: amados, não creiais em todos os espíritos, mas observai se os espíritos procedem de Deus. E a motivação maior, sem dúvida alguma, dos cristãos era o seu idealismo. Era a maneira como se empolgavam pela mensagem. Eles vivenciavam o Evangelho. Eles sentiam o valor daquela mensagem. Eles sonhavam a construção daquele reino divino, onde a fraternidade fosse norma de vida, onde o maior fosse aquele que mais estivesse disposto a servir, onde todos fossem irmãos. Alguns historiadores têm atribuído essa perseverança, esse denodo dos cristãos, a uma interpretação equivocada das promessas de Jesus a respeito do reino divino, o que teria levado os iniciantes discípulos de Jesus a cogitar de uma situação de proeminência na nova ordem, que aquilo iria acontecer em breve, e os que insistissem, os que perseverassem em participar do movimento, teriam uma situação privilegiada na nova ordem. Semelhante raciocínio não faz justiça à primitiva comunidade cristã, marcada por exemplos tão grandiosos de dedicação ao bem, que jamais poderiam estar presentes no comportamento cristão se as suas motivações fossem de caráter imediatista, se eles estivessem apenas interessados em ter uma situação de proeminência numa suposta nova ordem. A história registrou apenas fragmentos do que foi a primitiva comunidade cristã, e sobre esses fragmentos têm sido montadas as mais diversas teorias, todas elas especulativas e distanciadas da realidade. Precisamos, na verdade, de uma historiografia espiritual, a história recontada na sua realidade, recontada em verdade a partir de registros do mundo espiritual. E o Espiritismo tem feito isso em muitas obras mediúnicas, com o trabalho extraordinário, principalmente do médium Francisco Cândido Xavier. E a notícia que vem da espiritualidade a respeito da primitiva comunidade cristã é de que ela era formada por espíritos superiores, espíritos muito evoluídos que vieram secundar Jesus no seu trabalho. Embora trajando roupas de humildes pescadores e gente do povo, eram espíritos de elevada hierarquia que vieram secundar Jesus, porque o Evangelho precisava de uma base de sustentação. Era uma mensagem avançada demais para a mentalidade da época, e se não houvesse uma sustentação, a mensagem se perderia. Então aqueles discípulos eram espíritos superiores que vieram para realmente vivenciar o Evangelho, para que o Evangelho se fixasse na Terra. Isso ficou demonstrado quando foram iniciadas as perseguições ao cristianismo primitivo. A luz do Evangelho incomodava os espíritos inquietos que dominavam os poderes humanos. Assim, em breve, iniciavam-se as perseguições ao cristianismo nascente. E foi então que os discípulos de Jesus demonstraram a sua condição, a sua elevação espiritual, regando com o seu suor e o seu sangue a árvore nascente, para que o Evangelho se estabelecesse na terra como supremo marco de luzes, como alicerce para a edificação de um mundo melhor. Quando, observando os registros a respeito do assunto, observamos o sacrifício dos cristãos, a sua coragem, a maneira como enfrentavam o circo romano,